Aí você pega. Aí começa de novo. Do na cabeça e fala. Eu que sou filho de olho de novo na cabeça. Ah, cabeça não, né? É, isso. Aí na última, na segunda parte, eu só tenho essa cabeça grande, que eu tô falando já no final. Quem tira a onda comigo vai pro cemitério. Aí você vai entrar. Você vai entrar assim, mano. Você vai fazer a pista toda uma vez, na segunda vez. Na sua estima. Ah, mas você manda duas vezes. Não. Três, eu digo a música toda assim, né? Pelo que eu entendi, né? Não, vai, ele vai fazer uma vez toda, depois ele vai falar a cabeça. E a última estrofe da segunda vez ele vai mudar pra entrar no provino. Vai entrar no provino. Quem tira a onda comigo vai pro cemitério. Assim é a melodia, viu, Zé? Não, vamos fazer de novo. Vamos fazer, ó. Como é? Aí vai fazer de novo. Aí, entendi. Entendeu? Vai fazer... Três vezes. Por que conta três? Porque conta um lá, uma partilha da música, uma partilha da música. Acabou. Aí quando porque eu mudo só a letra, uma A, uma I e a B. Sim. Não. Um A, um B e um A. Três vezes a mesma. A, tô começando, hein? Vai, vem. Um, dois, três. Yeah. Povo acanhado, né? É, pode ser. Povo acanhado. Povo acanhado.